ao pé da cidade. Olho pra trás e a cidade some por cima da estrada. Volto meus olhos pro campo, vento com cheiro de campo, roça jamais esquecida. Uma criança crescida no chão de poeira. Nunca na vida consegue pisar outro chão. Sente saudades do mato, lembra da velha porteira. Eu sei o que eu quero pra ser feliz, o que eu quero pra ser feliz. Só meu cigarro de palha, meu cavalo alazão me dá um momento de paz na vida. Um momento de paz na vida.